Foi em 1995, 1995, dia 28 de janeiro. Estava eu lá, diretor da escola, lá no Palácio do Trabalhador, na Que Liberdade. cidade essa escola? A escola é em Diadema, mas o Palácio do Trabalhador é na Liberdade, em São Paulo. Aí lá, então, os alunos tinham escolhido aquele local para fazer a formatura do terceira série do ensino médio. E aí, então, foi toda aquela festança bonita, né? Todo mundo arrumadinho, com o terno alugado, e aquelas festividades lindas. O PT tinha emprestado, né, o Palácio do Trabalhador, né, para fazer aquela festa bonita. E lá estava eu, Paulinho, diretor, entregando diploma para todos os jovens do terceiro colegial, terceira série de segundo grau. Bom, e aí, discurso para lá, discurso para cá, entrego o diploma aqui, entrego o diploma ali, papapá, papapá, fotografia de cá, fotografia de lá, né? Muito bem, acabou a festa, vamos todos, cada um para suas casas. No entanto, a maior surpresa estava ainda por acontecer. Gostou dessa? No dia 5 de fevereiro do mesmo ano, isso é, 7 dias depois, 8 dias no máximo, estava lá o diretor Paulo e aparece um daqueles jovens que já haviam recebido o diploma, né? Bem conhecido, porque ele era do Grêmio, ele estava toda hora na minha sala. Ô, professor, estou aqui de volta. Falei, ah, você já veio me visitar, é? Já ficou com saudade da escola? Ah, sim, mas agora eu vim é para dar aula. Agora você é professor aqui também na escola. Maria Carolina Escola. E aí então, falei, mas como você vai dar aula? Você acabou com o teu curso há uma semana, que eu entreguei o diploma para você lá no Palácio do Trabalhador, pensa que eu não estou lembrado? Claro que estou lembrado, conheço muito bem. Ah, não, mas eu já passei lá na FAI e fiz o vestibular lá na FAI, e já me inscrevi na diretoria de ensino e vou dar aula agora. E peguei aula aqui, nessa escola. Mas como assim? Você vai dar aula aqui? Que matéria? Ah, matemática. Ah, matemática para quinta série, sexta série? Não, não, não, não, para o terceiro colegial, terceira série do ensino médio. Oh, é, puxa vida, mas tem certeza que é isso mesmo? Claro que tenho, claro. Ó, aqui o papel, aqui o papel. Aí então, aí eu fiquei pensando, ficar com os meus botões. Falei, mas eles tinham uma aula hoje, outra daqui uma semana, um dia tinha jogo, toda quarta-feira todo mundo fugia às 9 horas porque não tinha jogo. De sexta-feira a turma apagava a luz, dava um jeito de fazer a luz apagar para ir embora. E quando chegava o mês de abril, maio, todo mundo estava em greve, os professores petistas chamavam todo mundo para greve. Aí depois, quando chegava em setembro, outubro, também entrava outra greve. Aí fazia aquelas reposições assim, marca barbante, né, meia boca. E aí então, cadê aula para esse povo? Não tem aula, vai aprender o quê? Aprender matemática? Não aprende nem geografia, nem história, quanto mais matemática. E aí então, estava lá o nosso professor, novo professor, cria da casa, bem, cria da casa, né? Falei, tá mal, depois dessa, acho que eu vou catar minha mochila e vou para uma escolinha de criancinha mesmo, porque aqui não tem jeito, que a coisa não funciona. Aí aproveitei na próxima remoção e fui parar numa outra escola de primeira a quarta série, e estou lá até hoje. Pelo menos me livrei dessas enrolações, dessas mentiras que estavam lá toda hora na minha frente. Pronto, primeiro episódio.